Pelo simples fato que todo corpo translúcido deixa passar em seu interior, ou autorreflexão ou autorreflexo, no caso da luz, quando entra em contato com o corpo vítreo, na velocidade de 300 mil quilômetros elevado ao quadrado, 300 mil quilômetros por segundo elevado ao quadrado, tem uma certa notoriedade, não em termos métricos, nem micro, nem nano, nem pico, né? De repente até átomo, que é 10 a menos 12. Com essa relatividade, com essa relação, observa-se que os fabricantes de lentes, quando querem ter uma imagem mais acentuada, utilizam-se desse recurso. Uma lente comum de determinada espessura, obviamente, demorará, quando essa espessura for menor que um outro corpo vítreo, demorará, em termos de picosegundos ou atosegundos, muito menos tempo do que aquela que é mais espessa. Baseado nisso, quando eu quero dirimir focos, né, essa explicativa de densidade focal, de fineza da imagem, né, que é aquele fine, aquele ponto fino, que é a borda da imagem bem nítida, com relação a essa nitidez, eu uso desse argumento. Maiores espessuras e menores espessuras. Tanto quanto no campo côncavo, quanto no campo convexo. Dependendo da situação, utilizo de maiores ou menores espessuras. Já no caso da fibra ótica, de momento a ciência indefere, ou seja, ela não sabe qual é o limite de um campo óptico em termos de fibra óptica. Se eu colocar uma vela em uma determinada distância da captura da fibra óptica, e essa fibra tiver 1 metro, e ao mesmo tempo eu colocar a mesma vela num outro campo de captação dessa imagem da vela, porém com o comprimento dessa fibra óptica de 10 quilômetros, as duas imagens chegarão ao mesmo tempo e com a mesma fidelidade de imagem, ou seja, não haverá perdas. Portanto, não sabemos ainda qual é o percentual ou algum tipo de cálculo físico-matemático para descobrirmos a perda óptica do sinal de visão.